essa é boa, viu? Vem! Portal do Arrocha. Pra mexer com os corações apaixonados. Quase maluco de amor, desesperado. ia mexer com os corações apaixonados de casa. Um abraço especial pra rapaziada de São Paulo, Rio de Janeiro, estado do Maranhão, minha galera de Ubatã em peso, aí aquele abraço, viu? Isso é cabeçonado. Vamos arrochar, menino.